Pronto. Então agora nós propunhamos que todos pudessem levantar, por favor. E dar a mão no ombro, por favor. Encaixar. Isso assim. Isso, essa senhora. Cuidado com esta senhora, está bem? Muito respeitinho com esta senhora. Está tudo encaixado. Minha querida, tu és das mais bonitas e... Ah, ok, agora sim. Quem falta encaixar? O Abílio vai ler um poema, está bem? Por entre tempos de verdades anos, desesperas as juras de liberdade, em sombras das lutas do passado, ao longe se avista a tempestade. A promessa de abril será a verdade, da paz pela saúde à educação. A vontade presente na resistência é a essência de força numa canção. Entoamos em tom alto numa voz, minha e tua. Se abril se cumprisse, o teto não era a rua. Muito obrigado. Desta costumamos sempre dizer 25 de Abril, sempre fascismo, nunca mais. Terminou? Bem, sim, queridos amigos, então muito obrigado por terem vindo. Sempre que nós fazemos a vénia, depois pedem sempre mais uma. Já vamos fazer isso.